Milan para o Cruzeiro, recupera a bola, sobrou para o Ceará. Ceará entrega para o Willis, Willis dominou, desce para o jeito Willis, na ponta agora, vira o jogo na direita, bom toque de bola, cruzamento, elegante área, bola pingando, sobrou para o Willis, girou, Piratão, chutou para o gol, recebeu, girou esplendidamente de perna esquerda, mandou de forma notável para o fundo do gol, fazendo o momento maior do futebol. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança, balança pela primeira vez as redes do Fluminense. O William do Bigode, camisa 25, quando eram decorridos 27 minutos do primeiro tempo no Mirano. Agora 1 para o Cruzeiro, 0 para o Fluminense. Aí em cima do lance, Bruno Azevedo. Digo para você o detalhe deste gol que levanta a Chirazu aqui no Mineirão. Recupera de novo o Cruzeiro. Alano para a ponta esquerda. Abriu para o William. Recolheu, penetrou. É perigo. Na grande área vai tentar o gol. Tentou no canto. Atenção para a festa. Gol, gol, gol. Pela ponta esquerda, foi levando, driblando, abriu o leque para ele, ele chutou de perto a direita no canto esquerdo, fazendo de forma notável, notável, o momento maior do futebol. Que fase extraordinária do Bigode! Belíssimo gol quando eram decorridos 2 minutos, etapa complementar. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança pela segunda vez a rede do Fluminense. O William do Bigode, 2-0 em Atumará. O William, o do Bigode, recuperando seu verdadeiro...